você acha que sou eu? Aquela estrela, a lua ali ao lado, só pode ser você. Se você acha que sou eu, toda essa graça, o meu sorriso, só pode ser você. Se você acha que sou eu, todo esse luxo, o meu conforto, só pode ser você. Se você acha que sou eu, a minha vida só pode ser você. Pois vamos viver tudo isso em momentos de emoções, transar muita alegria para os nossos corações. E não dizer que foi um sonho e que tudo se perdeu. Foi muito bom, amor, você e eu. Se você acha que sou meu todo esse luxo, o meu conforto só pode ser você. Se você acha que sou eu, todo esse brilho, a minha vida só pode ser você. Pois vamos viver tudo isso em momentos de emoções, transar muita alegria para os nossos corações. E não dizer que foi um sonho e que tudo se perdeu. Foi muito bom, amor, você e eu.